Bom dia. Hoje nós vamos com prazer iniciar um programa aqui através da Rádio Lama 88.1, programa sobre poesia dedicado a todos vocês, queridos ouvintes, que vão estar sintonizados com a gente, tendo acesso a poesias de qualidade, a discussões poéticas, entrevistas com convidados e outras atrações que vamos estar discutindo a partir de hoje, no horário do sábado pela manhã e também com reprise durante a semana, na terça-feira, ao meio-dia. Quem está no áudio é Ronaldo Vasconcelos, com um grande abraço para vocês, e também quem vai estar compartilhando esse espaço, o amigo Jarbas Nunes. Olá, bom dia a todos. O programa vai se chamar Roda de Poesia, né? Já como referência à nossa comunidade, Roda de Fogo, né? Um espaço para estar dedicado à poesia, a poesia em suas várias vertentes, seja ela sertaneja, seja ela, né, poesia de urbana, poesia marginal, na sua vertente mais musical, como rap, como viola, como aboio, poesia regional, poesia moderna, poesia erudita, poesia de várias épocas, né, a gente vai trabalhar. Então a gente vai, né, se dedicar, né, navegar por esse mundo de poesia, né, que é um caminho, um campo muito vasto, né, para a gente estar discutindo e compartilhando junto com vocês. Deixando bem claro que vamos aproveitar ao máximo para demonstrar a poesia como instrumento transformador, como instrumento que pode estar influenciando de forma positiva a autonomia das pessoas, dos espaços e a busca complementa essa rádio, digamos assim, revolucionária. Inclusive, revolucionária é o tema das poesias de hoje, não é isso, Jarbas? É isso mesmo. A poesia tem um espaço para poder fazer a gente refletir sobre as coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, e refletir também pensando na transformação da vida cotidiana. Poesia é um espaço, por vezes metafórico, né, de trabalhar, né, a arte para imitar o real, para que o real se transforme, em algo novo e possa brotar, né, esse novo mundo. Então, para início, né, a gente pode, né, já soltar um pouco de... Pegando esse tema da revolução, da transformação, né, a gente estava com a ideia de hoje de dar um passeio por vários poetas de várias vertentes, mas que tenha, né, a temática política como, né, como inspiração para suas obras. E aí, para iniciar, né, a gente pode trazer um poeta, né, popular, sertanejo, né? Então é bom que se diga aqui na rádio que tanto eu, Jarbas Nunes, como Ronaldo Vasconcelos somos matutos, né, sertanejos, né, do Vale do Pajeú. Então aqui e acolá a gente vai trazer algumas poesias, né, de nossa região, né? E para iniciar, nada mais, nada menos do que começar com a poesia de um matuto chamado Patativa do Assaré, um matuto lá de Assaré, no Ceará, né, que um dia fez uma poesia chamada O Boi Zebu e as Formigas. E aí é uma maneira muito inteligente do matuto falar de política, pegando as coisas da natureza, as coisas do seu cotidiano. A poesia começa mais ou menos assim: O boi Zebu, certa vez, soberbo como ele só, quer saber o que ele fez, temendo o calor do sol, entendeu de demorar e um tempinho cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata, e sentou as quatro patas em cima de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre sua obrigação, uma com outra não briga, vive em perfeita união, suas folhas carregando, paciente, trabalhando, um grande invento revela naquele seu vai e vem, e não mexe com ninguém se ninguém mexer com ela. Mas, porém, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas, começaram a sassanhar e foram se reunindo na perna do boi, subindo constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para ele nada sentir. Mas, porém, como a formiga em todo canto se soca, do cabo até a barriga começou a frevioca. Com afeição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: vamos, minhas camaradas, acabar com o capricho desse ignorante bicho. Com nossa força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muito mieiro e o zebu é só um. Tanta formiga chegou que a terra ali ficou cheia, formiga de toda cor, preta, amarela, vermelha, cutucando e pinigando, e o boi zebu se aperreando aqui e ali, tinha um moio, e ele com grande fadiga, pois já tinha formiga até por dentro dos olhos. Com o couro todo ardendo naquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, urrando e berrando feio, e a formiga inocente mostraram para toda a gente essa lição de morar com a falta de respeito, cada qual tem seu direito até nas leis naturais. A formiga defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Nesse meu poema novo, o boi zebu quer dizer que são irmandão do poder. E a formiga é nós, o povo. É muito legal o Patativa da Saré, Jarbas. Eu também me lembro de uma poesia dele. Inclusive, essa poesia, chamada Prefeitura Sem Prefeito, rendeu a Patativa da Saré, em plena ditadura militar, algumas horas de cadeia, né? Então, diante de uma situação um pouco complicada na prefeitura da cidade, do Assaré, que fica no Cariri Cearense, né? Patativa declamou: nessa vida atroz e dura, tudo pode acontecer. Muito breve há de se ver prefeitura sem prefeito. Vejo que alguém me censura e não fica satisfeito. Porém, eu ando sem jeito, sem esperança e sem fé, por ver no meu Assaré prefeitura sem prefeito. Por não ter literatura, nunca pude discernir se poderá existir prefeitura sem prefeito. Porém, mesmo sem leitura, sem nenhum curso ter feito, eu conheço do direito e, sem lição de ninguém, descobri onde é que tem prefeitura sem prefeito. Ainda que alguém me diga que vi um mudo falando, um elefante dançando no lombo de uma formiga, não me causará intriga, escutarei com respeito. Não mentiu esse sujeito, muito mais barbaridade é haver numa cidade prefeitura sem prefeito. Não vou teimar com quem diz que viu ferro dar azeite, um avestruz dando leite e pedra criar raiz. Em ema apanhado e perdiz, um rio fora do leito, um aleijão sem defeito e um morto declarar guerra, porque vejo em minha terra prefeitura sem prefeito. Isso é um pouco da fala revolucionária, da fala questionadora do poeta Patativa do Assaré. Thank you. É isso aí, pessoal. Bom dia novamente a todos vocês. Estamos aqui, continuando essa prosa cheia de poesia, gostosa nessa manhã de sábado, com reprise, é claro, nas terças-feiras, não é isso? Voltando aos nossos temas, do que a gente vai apresentar um pouco, já caminhamos por a poesia matuta do Patativa da Saré, lembrando que vamos ter programas específicos, muitas vezes nós vamos falar somente sobre o Patativa e a riqueza do processo histórico e poético do Patativa da Saré, mas deixando claro também que vamos caminhar por todos os espaços da poesia, né? Hoje mesmo a gente vai trazer também para a declamação, dentro dessa lógica um pouco revolucionária, linkando com a proposta da autonomia das mídias que essa rádio possui, vamos declamar Gregório de Matos, um poeta de um outro tempo, né, que faz parte inclusive da história da literatura brasileira do século XVI e que um certo dia escreveu: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama o exalte, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem há, pois, nesse regrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura? Usura. Bom, pegando a deixa aí do Gregório de Matos, né, é bom, assim, o mundo da política, o mundo da vida cotidiana, a crítica ao Estado, sempre foi um tema, né, que girou nas rodas de poesia, né. O poeta sempre teve esse ar marginal de trazer, a partir da arte, né, uma crítica à realidade que se apresentou, né, como também, né, uma maneira de tentar mostrar por outros olhos, né, as crises, as contradições, as, né, as opressões que estavam disfarçados no que se colocou como norma, né. O caso do Gregório de Matos, poeta brasileiro que começou que criticou muito o regime da colônia do Brasil, né. Então, assim, o poeta, ele sempre teve esse papel transformador de tentar, né, trazer uma crítica para a gente começar, a partir dessa crítica, construir novos caminhos. E aí, pensando na história dessa rádio e pensando nessa temática, a gente já dá um pulo aí, histórico-espacial, né? A gente já vai agora para o século XX, né, mas para Portugal, né, que a ideia aqui a gente vai trabalhar um pouco mais, né, a poesia na língua portuguesa, claro, né, e aí vale a pena trazer alguns colegas portugueses, e tem um poeta chamado José Régio, né, um poeta contemporâneo de Fernando Pessoa, né, poeta modernista, né, que trouxe suas críticas em relação à modernidade que queria, na época, né, no início do século XX, né, colocar, né, a modernidade, a ciência, a norma, o direito, como único caminho para o ser humano. E ele disse: espera aí, então não é isso. É, não é isso. Vocês estão me chamando para esse lado, mas eu tenho outros caminhos, eu sou livre para procurar outros caminhos e não esse que está sendo apresentado. Né? Então, ele fez uma poesia, né, Cântico de Sangue, né, que começa mais ou menos assim: vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, e seguro que seria bom que os ouvissem quando me dizem: vem por aqui. Eu os olhos com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém, pois eu sou o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre da minha mãe. Não, eu não vou por aí, eu só vou onde me levam os meus próprios passos. Se o que busco saber, nenhum de vós me respondes, por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos aí por aí. Se vim ao mundo, foi para explorar florestas virgens e desenhar o meu próprio pé na areia inexplorada. Mas por mais que eu faça, não vale nada. Como, pois, sereis vós que me darás machado, ferramentas e coragem para vencer os meus próprios obstáculos, se correm vossas veias sangue velho dos avós que amava o que é fácil? Eu não, eu amo longe, longe, eu amo os abismos, os desertos, as correntes. E vocês, tendes estradas, tendes jardins, e tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios. E eu tenho a minha loucura, que a ergo como um facho, ardei nessa noite escura, como um cântico de sangue. Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca princípio nem acabo, nasci do amor que é entre Deus e o diabo. Aqui não me venha com piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei para onde vou, não sei por onde vou, eu só sei que não vou por aí. Lindo, lindo, maravilhoso, Jarbas. É interessante que o poeta, ele conta, ele faz a história, né? Da mesma forma que o poeta conta a história, né? Muitas vezes o poeta se deleita nesse processo de contar a história. Você falando agora, eu lembrei também do processo histórico do Brasil, que foi a Revolução dos Tenentes, né? O tenentismo. Né, que levou o Luiz Carlos Prestes, um comunista histórico do Brasil, a fazer uma peregrinação revolucionária no Brasil, não é isso? É a Coluna Prestes, que boa parte das pessoas na história conhece. Em relação à Coluna Prestes, um escritor de literatura de cordel, um cordelista chamado Crispiniano Neto, ele fez um verso bem interessante. Escute só. Ele disse: era um tempo maldito e deletério, de república em pleno feudalismo. O Brasil, já no presidencialismo, se regendo por normas do império. Quem queria fazer um Brasil sério não podia assistir acomodado. O futuro enganchado no passado e o presente perdido sem futuro, o papel da ternura era tão duro que o amor precisava andar armado. Olá, estamos de volta e já começamos a fazer nossa jornada de partida, né? Vamos começar a nos despedir de vocês, já deixando um gostinho de quero mais, para no próximo encontro a gente poder contar com vocês na escuta desse programa Roda de Poesia. Bom, vamos estar aí todas as terças-feiras, meio-dia e meia, e no sábado, às 10 da manhã, né, na nossa Roda de Poesia 88.1, Rádio Lama, né, por uma mídia autônoma, livre e revolucionária. E falar em revolucionária, né, nada mais, né, apropriado do que a gente falar do trabalho. Né, o trabalho que é motivo tanto de libertação do homem, como também de escravização do homem. Né? Então, né, tem um poeta que fez uma poesia chamada Os Trabalhadores, em 1970, Né? E até hoje, nesse mundo aí de swap, né? Nesse mundo aí de reorganização do mundo do trabalho, ele ainda é atual, que a gente ainda enfrenta a exploração do homem pelo trabalho. Então a poesia começa mais ou menos assim, eu vou dar uma resumida nela, porque ela é muito longa, muito comprida. Eu vou falar um trecho, né, que aí dá uma ideia geral do que o poeta quis dizer. E aí ele fala mais ou menos assim: trabalhar, que o trabalho é o sacrifício santo, estaleiro de amor que as almas purifica, onde o pólen se fecunda, o pão se multiplica e em flores se transforma a lágrima do pranto. Mas não vale o trabalho andar a passos largos quando a estrada é forrada por injustiça e crimes, porque ao invés de dar frutos dúcidos sublimes, geram bagos mortais de sabor amargo. Vide, ver quanto herói, quanto guindaste humano, sob a poeira exaustiva e o calor fatigante, os músculos de ferro, o porte de gigante, misturando de suor o seu pão cotidiano. Sua força é um milagre, a redenção bendita, o seu rígido braço é enérgica alavanca, o escopo milagroso, a chave que destranca o reino do progresso onde a grandeza habita. Sem os pés desse herói, a evolução não anda. Sem as mãos desse bravo, uma nação não cresce. A indústria não produz, o campo não floresce, o comércio definha, a exploração debanda. No entanto, vede bem, esses heróis sem nome, malditos animais que ainda escravizam ouro, arrastam injustiça, o carro do tesouro, atrelados à dor, à enfermidade e à fome. Quanto prédio imponente de valor suntuário, erguido para o céu, firmado no infinito, indiferente à dor, indiferente ao grito de desgraça que invade a choça do operário. É um dia no labor, exposto ao sol e à chuva. De noite, na infecção de oxopana escura, onde breve uma filha de tornar-se impura e uma mulher faminta de ficar viúva. Nem mesmo o sono acolhe as pálpebras cansadas. O leito é a umidez dos fétidos mucambos, o pão é escasso e duro, as vestes são mulambos e o calçado é o paió das ruas descalçadas. Ali, fazendo medicina, é estranho um só prodígio. Nunca um livro se abrir em riso de esperança para encher de fulgor os olhos da criança, apontando-lhe o céu, mostrando-lhe vestígio. Tudo é trevas, descrença. O próprio Deus é triste, ouvindo esse ofegar de corações humanos. E a lei, mulher feliz que dorme há tantos anos, não acorda para ver quanta injustiça existe. Onde está esse amor que os sacerdotes pregam? Onde estão as leis que o parlamento imprime? O código não pode abrir o seio ao crime, inflamando o pudor que os tribunais segregam. Vede bem da fornalha rubra labareda, olhai para a chaminés o fumo que desliza, pois é o sangue, é o suor do pobre que agoniza, enquanto a lei cochila nos divãs de seda. O que é feito desse herói? Ninguém lhe sabe a origem. O poder nunca entrou nas palhas do seu teto. Somente a esposa enferma, o filho analfabeto, e lá nos cabarés a filha que era virgem. Existe essa legião de mártires descrentes em cada fim de rua, em cada bairro pobre. É desgraça demais para um país tão nobre que teve um Bonifácio e deu um Tiradentes. Será preciso sangue borbotear na lança e o cadáver do povo apodrecer nas ruas? Tu não vestes, ó lei, as próprias filhas tuas. Morre, pois, mãe cruel, debaixo da vingança. Mas eu vejo que breve há de chegar a hora em que a voz do infeliz é livre na garganta, porque sei que esse Deus que nos palácios canta é o mesmo grande Deus que pelos bairros chora. Quanto riso aqui e lá por fora os brasos, quantos pés de seda e quantos pés descalços, já que os homens não cumprem esses decretos falsos, rasga Cristo teu manto e embrulha os desgraçados. Bom, essa poesia é do poeta de São José do Egito, poeta sertanejo, né, chamado Rogaciano Leite, né, que vai ser um companheiro nosso nessas rodas de poesia. Né. Aí eu passo agora para Ronaldo. Como eu já disse, estamos chegando ao final do programa de hoje. E vamos terminar com a poesia Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Então, veja só como a gente dá uma diversificada dos poetas, do estilo de poesia, né? Isso é um desenho do que vamos ter rotineiramente no nosso programa. Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma tela tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se incorporando em tela entre todos, se erguendo tenda entre onde entrem todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz Balão. Lindo, né? Sejamos então galos, né? Sempre, individualmente, formando o coletivo e construindo o novo amanhecer. Isso é João Cabral de Melo Neto. Muito bonito. Quero deixar aqui meu abraço, dizer que já estou com saudade de vocês e até o próximo programa. Até o próximo programa e até mais. Um abraço.